faço o meu, eu sou mais eu. Meu pai me deu uma lição, que mãe é mãe, pai é questão. Os dias passam, vem e vão, uns vão à caça entre o vão. De ser e ter ódio pra ser, paga pra ter, cansei de ver. Furada, inventam estátuas e crenças e esperam o santo que salva. Mas nada acontece por aqui. Eu vi, eu li, já entendi que tenho que correr em prol do objetivo, na selva sobreviver. Ajoelha e peça, faça promessa, fique aí parado. Milagres acontecem, mas tem a frequência dos mais antenados. Eu sempre quis os trocados, mas nunca troquei meus bens. Eu já entendi o recado, lugar sem roubar de ninguém. Não posso controlar aqui. Eu tô por um fio, corda no pescoço, fogo no pavio. Mas eu não irei me submeter, eu não irei me render. Vou vencer, vou crescer, ainda tenho muito a aprender. Todos somos iguais, somos erros iguais. Valorizam somente os reais, tão reais, tão banais. Valorizam o que não traz paz. Eu não sou de ninguém. É cada um por si, onde todos tem que buscar. Vi muita gente se ajoelhar, mas se não levantar vai cair. A maldade que impera na mente só quer subir e trair. A bondade que te alimenta te leva adiante, te faz emergir. A igreja é meu coração, posso rezar sem pagar um tostão, porque eu acredito na fé, minha maior religião. Muita decepção com as pessoas é fato, não é ilusão. Quanto mais convivo com elas, mais eu prefiro meu cão. Deus nos deixou aqui o amor, só que poucos sabem usá-lo. Nos deu um tempo raro pra aproveitar e não desperdiçá-lo. Minhas emoções ainda me fazem acreditar, mas minhas ações dizem que não eu posso correr.